Web 5826, chame torre 1895. 1895. Salvador, Papa Romeu, Sangue Alves. Vida de externo, bastante travado. Sim, tem dois ingressando para a decolagem, outra aproximação, aguarda pista livre. Web 5826. Aguarda. Ciente, aguarde, Serra, Indy Alpha. Zona 3859, autorizada final ILS, Exue, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, 3859. Trip 5217, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 6. 4000, 1 no 0 no 6, trip 5217. 360 pela direita, faça o 360 curto, ok, para interceptar, o Apollo 62. 62. 1-1-1. Alfa Juliette, portão 1-1-1. Salvador, poderia confirmar o número na aproximação para o trip 5217? Trip 5217, número 2 na aproximação. Final, 5217. Check-trem, pois autorizada 1-0, 100 graus com 13, tráfego setor norte na perna do vento da 1-0, especificamente a mil pés, não interfere. Sim, autorizado pois 1-0, é de 52 pés. Salvador, bom dia, trip 5345, gente do aerotol para a vitória, só cópia. 5345, está autorizado 380 para a vitória. Via Apezulu 44, decolagem da 1-0 com curva direita, da Euleda, 120, decimal 8, 5546. Até a nível de voo 340. A saída da Alfa, subindo para o 340, está 3179. 5-3-4-5. 5-3-4-5, chama pronto, puxa sinal. Chama no 4-3, trip. Cinco-dois-um-sete, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizada final ILS, exue, reposto estabilizar localizador. Para 2000, 0 no 6, autorizado final ILS, 5217, reportará. Cinco 826, bem-vindo, Sol 28, direita 21.9, só livrar. 219, 526, boa. Salvador, TAM 3859, baixado para baixo. TAM 3859, sim, enquanto aproximação, forma aí pista livre, tráfego no setor nordeste, a perna do vento da 1-0, não interfere, tá ciente. Guardando autorização de pouso. 3859. O 3859, tem pouso autorizado, vento 090 graus com 15 nós. Pouso autorizado, vento 090, tá 3859. Ok, o Apollo 62 intercepta novamente a perna do vento da 1-0. Formo só mais um tráfego agora na aproximação, já passou externa, após o tráfego eu vou fazer, girar uma base curta para a sua aeronave. Então, intercepta a perna do vento, aguardando para girar a base. O Apollo 62. 62, intercepta a perna do vento. Controle, solicita a liberação de velocidade, o trip 5217. Confirme, trip 5217. Solicita manter 240 até Zona, o 352, zona 7. 352, zona 7, a torre pediu para reduzir para 1970 mais. Excelente, 1970, 352, zona 7, reduzindo. Controle Salvador Guardião 02. Guardião 02, prossiga. É, após a ocorrência aqui na Estrada do Coco, está sobrevoando de retorno em patrulhamento pela mesma, com intenção de pouso em Salvador Guardião 02. Guardião 02, ciente. Chame torre 1895. 1895, grato 02. Ação com tráfego na curtíssima da TAM? Afirmativo, girando base, mas já travado, 62. Feito Apolo 62, aguarda apenas a pista livre. 62. Sai na 17, com curva direita, saída coral. 120, decimal 8, 5533. Guardião 0600, mantenha as condições visuais, após através da situação. Chamando, torre, Salvador. Vire Guardião 02, reporte através norte da torre, mantendo a perna do vento da 10. Reporte através norte, Guardião 02. Torre Salvador, um bom dia, o trip 5217. Por na aproximação 5217, tráfego interceptando final da 110 e já uma milha aguarda de pista livre. Sim, já aguardando pista livre, trip 5217. 259, solos 31, direita de imediato, liberando 121.9, bem-vindo. 219, obrigado. 1923, Guarulhos, autorizado 360, conforme rota do plano. Decola da 10, curva direita, da Euleda Bridge. Após Bridge, voa para Zulu no 6, Bravo até o Zulu. E após conforme a rota do plano. 120, decimal 8, 5557. Autorizado, direto para o greve, João com Apolo, na final da 11. Autorizado, Guardião, 100 graus com 13, reporte solo controlado. Reporte solo controlado, Guardião, 02. Zulu, depois segue rota. Controle de saída, Salvador, 120, sinal 8, o código de transponder é 5557, gol 1923. 1923, correto, champão. Gente, gol 1923. P5217, passando externo, baixado, travado. 5217, continua aproximação, informarei pista livre. Sente o trip 5217. Decola da pista 17 com curva à direita, saída Arbor, controle 120, decimal 8, aciona 5556. Saída confirmando, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, após Arbor direto. No pátio 5, fim PLB. Controle, Mike Eco Delta, ideia de altura. Mike Eco Delta, sente, dispara 500 pés, ajuste no 0116. Atente ao helicóptero Guardião 06, a 11 horas e 5 milhas, próximo ao parque de situação. Gente, não está visual, mas está com ele no pé. Guardião 06, chame torre 11895. Prossiga. Afirma. afirmativo, está autorizado então em frente, quilo, delta. Na delta chama a torre 11895. O ajuste estou confirmando no 0 no meio. Torre, aguarde já um 0 no meio. Escuta, prossiga. Já cruzou, pitou a sua, intenção a pouso por parte do Graia. Apresente, pode prosseguir cruzamento do eixo da 10 na aproximação, reporte final Graia. Do plano, decola da 1-0, curva direita, da Euleda Bridge. Após Bridge, Upper Zulu 1-6. Controle 120, decimal 8, 5564. Meu pé, ajustando 0-6. 3.000-0-6. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da Euleda Bridge. Após Upper Zulu 1-6. Controle de saída 1208 e aciona 564, azul 4299. Correto, azul, portão 3, chama a pronta. Ponte 5, seu patrão, deu um ponto pra você, pode aproveitar, já está. Para o pouso, após o tráfego, a mim mantém. Ponte, após o tráfego, mantém o bravo em dia, pode ficar aberto. Gente. 5217, bem-vindo, Solas 36, ao livrar na próxima direita, 121.9, Sol. Obrigado, direita 1219, 5217. Mike Echo Delta, chame torre 11895. Delta, pode prosseguir com o cruzamento já da eixo da 1-0 para a base 1-7, é porta e base. Wolf Bravo Índia, decolagem autorizada, 100 graus com 13. 5217. Alfa, quilo, parte 3. Bravo Índia, decolado agora aos 38, controle 208, bom voo. Bom 208, grato, bom dia. Gente, o Papagolf e autorizado táxi até a Papai, reporte para ingresso com 7. Bravo Índia, decolou, perfil, saída da Elf. Golf Bravo Índia, contato radar, saída da Elf, e mantém nível de voo 240. 240, vou para o Índia. Pedro Guardião, considere solas 39, frequência livre, bem livre. Direcionamento, chame táxi, aqui. Papa Romeu Serra, Índia Alfa, desça para 2.000 pés, ajusta no 0-1-6, autorizada final ILS. XOE, reposta estabilizar localizador. Alfa. 2.000 pés para estabilizar. da 117 com o embaixo travado, Mike Eco Delta. Ciente Eco Delta, pouso autorizado 17, vento 100 graus com 14 nós. Ciente Delta, pouso 17, Mike Eco Delta. Autorizado 35345, chame táxi. Autorizado 35345, chame táxi. Autorizado Alfa, chame torre 11895. 1895, Sérgio Alfa. Solo Salvador, é o TAM 3663, está no gate 08, autorização 320, Guarulhos, 129. Tipo, testando o localizador, vai reportar, se possível, da presença de uma turma para interceptar a final da 17. Gente, reporta o ponto viado do cancelamento para final 17. Está presente, sim, Rangel. Se agilizando o Golf até o ponto, até cabeceira 17, reporte em LED pronto, informa o tráfego já próximo a final 17, para agilizar e para se poder decolar. Rangel, está presente, cancela, está sem visão 17, possível. Estou ciente, então. Está presente, estou ciente, vai cancelar a base pela direita 17, reporte final 17, o CR de Alfa. Segue até a saída do pátio, aguarda o ingresso pátio 1. Segue até o pátio, não do pátio, aguardando para o ingresso no 1. Chame 6225 na escuta? 6225 na escuta. Aguarde mais um instante para o pushback, ok? A aeronave da Trip já terminou o push, já está iniciando o táxi. Assim que o Trip liberar aí a entrada da Índia, está autorizado para prosseguir. Vai ficar na guarda da aeronave da Trip, no Xanay 622. O Trip agora está livre até o ponto de espera. Torre 1895, 1017. Livre até o ponto de espera. Torre 1895, certo? 663, cópia. Autorizado Guarulhos, 340, conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva direita, da Euleda Bridge. Pós Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, pós conforme. 120, decimal 8, 5563. Correto, 5563. Estão autorizados 340, Salvador Guarulhos, Alteza Luna 10, Bridge, Apelo 6, BHC. Decola 10, com a direita, da El Leda Bridge, 563, Transmonda, 119, 8, é o controle 3663. Correto, pronto. Gol 1923, portão 62, puxa o estacionamento. 62 está livre, chame táxi. Está livre, chama o táxi, 1923. O Xené está livre agora. Livre, puxa e aí o 62. Trip 5246, sempre mantém o ponto de espera. Golf decolado agora às 4:05, controle em 208, bom voo. Golf, obrigado. Amado, você vai ficar travado, você é de Alfa? Sim, depois autorizado no 7, se é de Alfa, o vento 090 graus com 10 nós. Alfa. Trip 5345, a linha mantém inicialmente 1-0. A linha mantém 345. Alfa Papa Golf? Tango Oscar Papa Golf, contato radar, saída Coral, sobre manter nível de voo 060. Coral 060, Golf. Oscar Papa Golf, troque o código padrão. Padrão. Echo Charlie Hotel X-Ray Golf Radar Contact 70 miles northeast Salvador VOR maintain flight level 145. Tende Alfa, solo 48, parte 5, frequência livre, bem-vindo. Charlie, India Radar Contact, 70 miles northeast, Salvador. View R, mantém flight level 125. Afirmativo, afirmativo, 5345. Esquina da ponte de espera, 2295, avista no 017-6225. Portão 8 livre, chame táxi. Para o táxi, poderia confirmar isso? 1-0 no 7. Trip 5345, contato radar, saída da El, sube e mantém nível de voo 380. Para o 380, autoriza para o Adelaide com referências. Autorizado da El, Trip 5345. Golf Bravo Índia, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3325. 251-3325, Bravo Índia. NM-2225, autorizado em linha decolada 10, o vento 080 grosso com 14 marchas. Bom dia, Gol no 605, centro da informação, hotel, solicita galeão. Galeão. 05 Galeão, confirmando? Afirma. Só o instante cópia. Mantém 923. É 225 decolado agora, é 53, controle em 208, com voo. 208, obrigado, até a próxima. Para o TAC com 133 da voz, 4 e 6 da voz. Bom dia, o Oceania 6225 no perfil da Momo. Oceania 6225, contato radar, sai da Momo, se mantém nível de voo 320. 320, no perfil da Momo, 6225. Nove, dois, três, livre decolagem, vento 080 graus com 3 nós.